Irmão, abra sua Bíblia comigo, na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, capítulo 12, carta do apóstolo Paulo a Romanos, carta de Romanos, capítulo 12, apenas o versículo 1. O tema dessa mensagem, irmãos, é o culto ao Senhor. Eu tenho meditado bastante nos últimos dias, quem esteve na juventude ontem, na Mover Jovem, Mover Team, viu, eu tenho me preocupado bastante em fazer a vontade de Deus. Isso tem preocupado meu coração. E eu quero que Deus possa olhar para a minha vida e dizer: filho, você está fazendo a minha vontade. Isso é o mais importante para mim e para você, igreja. E aí hoje eu quero compartilhar essa palavra de Romanos, capítulo 12, apenas o versículo 1. Diz assim, igreja: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Só isso, irmãos. Tem muita coisa dentro desse versículo. O que que o apóstolo Paulo está dizendo aos irmãos de Roma? Gente, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. Quando uma pessoa está rogando a alguém, o que ela está fazendo? Ela está pedindo, por favor. Mas não é um por favor, pode ser, sabe aquele por favor? Por favor, me alcança isso, pode ser, tá, tal. Não, é aquele por favor assim, por favor. Sabe quando a esposa não aguenta mais um determinado comportamento do marido? E ela diz, por favor. Fazem 30 anos que nós estamos casados. E tu ainda deixa a toalha molhada em cima da cama. Por favor, não faz isso. Alguém aqui tem o costume de deixar o sapato na sala? Pode levantar a mão, esposa. As esposas podem entregar. E aí daqui 30 anos tu vai dizer, por favor. Eu já comprei 212 modelos de sapateira para ver se tu entende que o lugar do sapato é lá. É esse por favor que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Irmãos, por favor, olhem, prestem atenção no que eu vou dizer, por favor. Não serve aquela atenção mais ou menos, não, por favor, olhem, escutem o que eu estou querendo dizer. Por favor, pelas misericórdias de Deus. Irmãos, o que que o apóstolo está dizendo? Pelas misericórdias, o apóstolo Paulo, ele pede por favor, irmãos, prestem atenção, pela misericórdia de Deus. Sabe qual é a frase que nós usamos no dia de hoje, que é exatamente o que o apóstolo está tentando dizer aqui? Pelo amor de Deus, me ouve, por favor, me escuta, pelo amor de Deus. Quando o apóstolo Paulo aponta pelas misericórdias do Senhor, por trás da misericórdia, o apóstolo está dizendo, gente, pelo amor do Senhor, pelo amor que o Senhor tem por você, por mim, pelo amor que o Senhor tem pela igreja, escutem, o apóstolo está dizendo, gente, lembra, vocês lembram que Deus ama você? Em nome desse amor, escute, o evangelho de João, o evangelho não, a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19, diz, nós amamos porque ele nos amou primeiro. O apóstolo Paulo está fazendo os irmãos de Roma lembrarem disso. Gente, não esqueçam, ele amou você primeiro. Agora aprende, agora escuta, agora presta atenção. Irmãos, crianças elas aprendem pelo método de repetição. Eu estou quase envolvendo uma tese que maridos também aprendem pelo método de repetição. E alguns não aprendem, não tem método que a criatura entenda. Então, isso faz parte. O apóstolo Paulo está dizendo, gente, prestem atenção no que eu estou dizendo. O Senhor amou vocês primeiro. Romanos capítulo 5, versículo 8. O apóstolo diz, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Irmãos, a minha vida e a sua vida, ela tem início na morte de Jesus. Você já pensou nisso? Eu passei a ter vida a partir da morte do Senhor Jesus. Se o Senhor Jesus não tivesse morrido naquela cruz, como seria a sua vida e a minha vida? Se nós não tivéssemos em Cristo o Salvador, o que nós faríamos? Mas através dessa morte dele, nós temos vida. E por quê? O que move a Jesus a ir até a cruz? Se não é o amor. O amor dele por nós faz com que ele vá até a cruz. E esse amor aqui na carta de Romanos, nesse pedacinho da Bíblia, está representado na misericórdia. Irmãos, tire o amor. É possível ter misericórdia? Como que eu vou ter misericórdia de alguém se eu não amo? Se eu não amo, no lugar da misericórdia, vai sobrar acusação, vai sobrar destruição. Se eu não amo, eu não tenho interesse em ajudar. Por trás dessa misericórdia que o apóstolo está falando, a misericórdia de Deus, está o seu amor. Lembram aquele outro texto que diz: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. O que que eles estão dizendo? O amor de Deus é o motivo pelo qual eu ainda existo. É porque Ele me amou primeiro. E esse amor que Ele tem por mim fez com que Ele tivesse misericórdia da minha vida. A vida cristã, ela não é por méritos, irmãos. Ela é por graça, ela é por misericórdia. Eu não conquistei o direito de salvação, eu recebi Ele. O Senhor Jesus conquistou Ele na cruz, morrendo sem pecado. E eu hoje recebo a salvação. Aqui está representado então pela misericórdia de Deus. Por favor, irmãos, pelo amor de Deus, apresentem o vosso corpo ao Senhor. Irmãos, o que que o apóstolo... Rogo-vos, pois, irmãos, pelo amor de Deus, que apresenteis o vosso corpo. Deus tem interesse no teu corpo. Sabia disso? Diz para o irmão aí do teu lado. Deus tem interesse no teu corpo, irmão. Algo bem físico. Tem. Irmãos, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. O que que Deus quer? Deus quer que eu apresente a minha carne. Não é só isso. Deus quer que eu apresente a Ele o templo do Espírito Santo. Leia comigo, 1 Coríntios capítulo 6. Abra sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Diz assim, igreja: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, templo do Espírito Santo? Só isso. Irmãos, por que que o nosso corpo precisa ser apresentado agora diante de Deus? Porque o nosso corpo é o lugar aonde o Espírito Santo habita. O Espírito Santo habita dentro de mim e dentro de você. Tem um hino que eu gosto muito, que é de uma banda, Palavra Antiga. Diz: Deus preferiu esta carne, não quis os templos que eu posso construir. Irmãos, Deus escolheu, a partir de Cristo Jesus, Deus escolhe habitar em pessoas comuns. Deus não escolheu habitar em super-herói, tá, irmão? Que às vezes a gente se sente desprezado. Eu ainda essa semana compartilhei com os pastores a vez que eu escutei um testemunho de uma pessoa, e no final do testemunho eu pensei: meu Jesus, eu nunca vou conseguir ser crente desse jeito. A pessoa foi carregada por anjo, voou com anjo, a pessoa contou um negócio tão fantástico. Hoje essa pessoa não está na fé, tá? Eu continuo. Feijãozinho com arroz, devagarinho, andando com Jesus. Mas aquele negócio tão fantástico. Não, irmãos, eu vou apresentar o meu corpo a Deus, porque Ele é templo do Espírito Santo. Deus escolheu morar dentro de pessoas como nós. Quando você olha para a vida de alguém que anda com Deus, você consegue enxergar algo de Deus nessa pessoa? Provavelmente sim. Pessoas que andam com o Senhor, provavelmente, se você conviver com ela, você vai enxergar algo de Deus. Agora, aonde Deus habitava no Antigo Testamento? Antes de Jesus, qual era o lugar onde Deus habitava? Primeiro o tabernáculo, depois o templo. Um lugar físico, claro. Haviam outros lugares, Deus se manifestou ao povo no deserto. Mas o que a Bíblia trata como lugar da habitação do Senhor, a casa de Deus, o templo, o tabernáculo, isso era no Antigo Testamento. Agora, através da morte de Cristo Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu e você passamos a ser esse templo, essa morada, esse lugar aonde Deus deseja habitar. Irmão, você é casa de Deus. Eu sou casa de Deus. Quem é que gosta de morar em casa ruim? Casa velha, casa suja, casa esculhambada? Nenhum de nós, irmãos. Se tem alguém que gosta, que tem prazer em morar na sujeira, é forte o que eu vou dizer agora, irmão. Mas foi a experiência que eu tive no tempo que eu trabalhei em Curitiba. As pessoas que gostavam de morar na sujeira, quando iam para a igreja ficavam endemoniadas. Não sei teologicamente o que que acontece. Depois você pode perguntar para a irmã Rose, para o Gilvânio, o pessoal que está lidando mais na área da libertação. Expliquem para eles, perguntem para eles que eles vão tentar te explicar. Pessoas que habitam, que moram em lugares sujos, quando vem para a igreja ficava endemoniado. E eu trabalhei numa favela, muito pobre lá em Curitiba. E nem sempre, pobreza e sujeira não é a mesma coisa, irmãos. Eu posso ser pobre e ser limpinho, é possível. Então o Senhor está dizendo aqui que nós hoje somos esse lugar. Não é mais o templo, não é mais um prédio, um lugar físico. Irmãos, tem uma igreja em Cuba. Eu falei isso outro dia, não sei aonde, não sei se foi aqui. Que a igreja lá de Cuba, ela foi destruída 4 vezes pelo governo cubano. Destruíram o prédio, os irmãos construíram de novo. Destruíram o prédio, os irmãos construíram. Depois da 4ª vez que essa igreja foi destruída, os irmãos já não tinham mais recursos para construir o prédio. E aí então nasceram árvores, exatamente no lugar onde eram as paredes. Nasceram árvores que os galhos se fecharam, e hoje o culto dos irmãos acontece no mesmo local, que agora é fechado por árvores. Deus construiu um espaço para os irmãos cultuarem lá, irmãos. Mas isso não é o principal, porque o principal são as pessoas que se reúnem lá. Quem estava aqui no primeiro culto da Mover nesse prédio? Notou alguma diferença do prédio da onde nós viemos para esse, irmão? Quando chegamos aqui? Irmão, se tu pensou em andar para trás, irmão, eu te repreendo em nome de Jesus. O prédio é importante e faz parte, lógico, tanto que nós estamos tentando melhorar cada vez mais. Eu quero que o lugar onde eu presto o meu culto a Deus, semanal, o dia, o domingo, a quinta, a terça, seja um lugar agradável. Mas o principal não é o local, são as pessoas. Irmão, se essa igreja fica vazia, ela está vazia. Ela está sem as pessoas. O lugar onde Deus habita hoje é dentro de mim e dentro de você. Por isso nós precisamos cuidar da nossa vida. Por isso nós precisamos cuidar o nosso coração. Por isso nós precisamos cuidar as nossas atitudes. Eu não quero que Deus venha habitar em um lugar desagradável. Um coração cheio de ódio, um coração cheio de amargura, cheio de rancor. E aí está ali o Espírito Santo, nesse coração. Não combina, né, irmãos? Sabe aqueles negócios que parece não casa, não combina? É fato. O Espírito Santo não vai morar em ambiente sujo. Então eu apresento o meu corpo. De que forma? Como sacrifício vivo. Irmãos, como era o sacrifício no Antigo Testamento? No Antigo Testamento se fazia aquele sacrifício de animais. Aonde se matava lá um boi, uma vaca, uma ovelha. e aquele sangue era derramado, tinha função, esse sangue derramado, esse holocausto, tinha função como que de encobrir o pecado do povo. E isso era o sacrifício do Antigo Testamento. Agora, o apóstolo Paulo está me dizendo que eu tenho que me apresentar como um sacrifício vivo. Irmão, sacrifício, ele exige morte. Sacrifício está ligado à morte, à sangue, a morte, sangue, sacrifício, está ligado a sacrifício. Aí o apóstolo Paulo está dizendo que agora eu apresento o meu corpo como um sacrifício. Aonde era o lugar no Antigo Testamento que os sacrifícios eram feitos? No templo. Professora Cleusa, me ajuda? No templo. No tabernáculo, depois no templo. Aonde é o lugar hoje que o sacrifício é feito ao Senhor? No templo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. O nosso corpo que é templo. O vosso corpo agora é apresentado a Deus como um sacrifício vivo. Agora o sacrifício já não é mais de morte. Não é mais necessário que se derrame sangue. Por quê? Porque Cristo Jesus na cruz, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o sangue de Jesus é o suficiente para perdoar todo o pecado. Irmãos, o sangue de Jesus é suficiente para que eu e você sejamos perdoados. Não é mais esse tipo de sacrifício que interessa a Deus. Agora Deus quer receber a minha vida, as minhas atitudes. Eu estou vivendo uma vida de sacrifício. O que é que tem que morrer em mim? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, não vivo mais eu. O que é que tem que morrer em mim? Eu mesmo. A minha vontade, os meus desejos pecaminosos. Essas coisas morrem dentro de mim, para que o meu corpo possa ser apresentado como um sacrifício vivo. Irmãos, nós não vamos nos apresentar diante de Deus. Muito obrigado pelo aleluia, irmãos. Pode ajudar, pode dar um aleluia de vez em quando. Isso anima o pregador, é bom, é legal. Oh, Jesus. Até na hora dos avisos pode dar aleluia, irmão. Não tem problema, somos uma igreja pentecostal. Irmãos, o meu corpo, agora me atrapalhei, fui fazer graça, né? Deixa eu voltar para a pregação. O meu corpo, se no Antigo Testamento o templo era o lugar do sacrifício, hoje eu sou o templo. O meu corpo é lugar do sacrifício. E todos os dias, o meu velho homem, a minha natureza, tem que morrer. Quem aqui há tempo não sente nenhum tipo de desejo de pecar? Para se levantar a mão vai passar vergonha, irmão. Por que que o desejo de pecar, ele constantemente tenta brotar no nosso coração? Porque nós constantemente precisamos matar o velho homem. A nossa natureza, a nossa carne, ela deseja pecar. E aí, eu tenho que escolher entre ser um sacrifício vivo e matar o pecado, ou ser apenas mais um evangélico do Brasil. Evangélico no sentido pejorativo. Quando eu vou apresentar a minha vida como sacrifício a Deus, eu tenho automaticamente que estar matando a minha própria natureza pecaminosa. E nesse ponto, irmãos, muitos desistem da fé. Eu quero ser cristão, mas eu não quero que morra nada dentro de mim. Eu quero ir na igreja e receber milagre, receber oração. Ah, eu até gosto daquela igreja do pastorzinho animadinho ali, que o pastor, estou bem animado hoje, tá, irmãos? Mas se no dia a dia eu não tenho disposição de matar o meu desejo ao erro, eu nunca vou ser um sacrifício vivo a Deus. Se eu não consigo parar com o pecado, eu não tenho sacrifício para apresentar ao Senhor. Irmãos, o sacrifício hoje ele não é de carne. Não adianta eu me torturar, eu fazer penitências. Isso não adianta de nada, irmãos. O que eu preciso é me posicionar e dizer, não, eu não vou viver desse jeito, eu quero ser um homem, uma mulher agradável a Deus. Irmãos, eu tenho pensado nos últimos dias, me interprete com carinho, tá? Mas eu tenho sentido um desejo tão grande de que Deus se orgulhe de mim, me interprete com carinho, entendo o que eu quero te dizer. Sabe aquele pai que olha para um filho que está se formando na faculdade? Quem aqui é pai e já formou filho em faculdade? Lembra daquela noite que o filhão ou a filhona subiu lá? A Zaira está ali, o Augusto se formou há pouco tempo. Lembra? Qual foi o sentimento do pai quando o filho ou a filha subiu lá para pegar esse diploma? Não é um sentimento de vitória? Não é um sentimento de orgulho? Não aquele orgulho pecaminoso? Um sentimento de satisfação? Esse sentimento eu creio que Deus tem quando Ele olha para a igreja e vê pessoas que são sacrifícios vivos. Deus olha para nós e diz: filhão, muito bom. Você disse não ao pecado, parabéns. Vamos de novo, continue assim. Eu lembro as professoras na escola, elas sempre escreviam, quando alguém tirava nota alta, alguma palavra de incentivo. Eu não recebi muitas palavras de incentivo de professores, tá, irmãos? Mas os meus colegas me mostravam. Eu creio que Deus faz o mesmo. Quando você vence o pecado, quando você consegue se posicionar e dizer: chega, eu não aceito esse tipo de postura, eu não aceito essas coisas na minha vida. Eu digo um basta, é claro que vai doer, é claro que vai ter prejuízos aos nossos olhos, vai. Eu tenho tentado ajudar uma pessoa que está lutando para parar de fumar. E quando ela fica 2, 3 dias sem fumar, Vini, eu consegui ficar tanto tempo sem fumar. Me liga que parece que é o campeão do mundo. E aí quando fuma, me liga se sentindo a pessoa mais derrotada do universo. Vini, que droga, não consegui. Irmãos, a vida cristã, ela é marcada por sacrifício. Dói parar de pecar, dói. Às vezes o corpo da gente reclama, reclama. Mas aí eu estou prestando um culto de sacrifício vivo ao Senhor. Eu tenho prejuízos financeiros quando eu me converto a Jesus? Às vezes tem. Porque a forma como eu ganhava dinheiro não era lícita. Agora eu me converti, agora tem que ser correto. Eu louvo a Deus pela transparência com que a nossa igreja lida com finanças, irmãos. Louvo a Deus mesmo. Por quê? Porque tem que ser assim. Esse é o padrão de Deus. Nós não estamos inventando um modelo novo de igreja que é transparente nas finanças. O conselho fiscal vai fiscalizar se o que está sendo feito está correto. Mas que legal. Não, é assim que tem que ser. Esse é o padrão de Deus, irmãos. É um padrão limpo, é um padrão transparente. E nós somos esse sacrifício. Irmãos, esse sacrifício vivo, ele precisa ser um sacrifício vivo, santo e agradável. Não dá para ser de qualquer jeito, irmão. Diz para o irmão aí do teu lado: irmão, não dá para ser crente de qualquer jeito. Desculpa eu ter que te contar isso, talvez tu não sabia. Não dá para ser crente de qualquer jeito. Irmãos, esse negócio aí de deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa lá para o Martinho da Vila, sei lá eu quem. Zeca Pagodinho, sei lá eu o nome da pessoa. Não dá, não dá. Precisa ser um sacrifício santo e agradável. Volta para o Antigo Testamento. No Antigo Testamento, qual era o critério para que um animal fosse sacrificado ao Senhor? Irmãos, no Antigo Testamento, Deus não aceitava sacrifício de qualquer jeito. Ah, eu tenho um animal meio doente, sacrifique esse aqui. Não, para o Senhor é o melhor. Minha esposa, os meus sogros moram em Santa Catarina, e aí o meu sogro tem sempre lá 4, 5 boizinhos que ele cria, porque ele não compra carne. Ele cria os boizinhos dele, eles matam e consomem aquela carne. Meu sogro disse que tem um frigorífico muito grande naquela região, que compra todo tipo de boi, sem critério algum. O boi está doente, leva lá para o fulano que eles compram. e nós comemos esse boi, viu, irmão? O boi está assim, está assado, leva lá que eles compram, não tem problema. Deus nunca aceitou isso, irmãos. Se tem algo errado com o animal, não pode ser esse o animal do sacrifício. Agora, eu acho que a minha vida vai ser um sacrifício vivo a Deus. Se Deus não aceitava os animais de qualquer jeito, eu acho que eu vou conseguir ser sacrifício a Deus de qualquer jeito. Eu acho que eu vou conseguir levar as coisas do meu jeito, aquele jeitinho brasileiro, que eu descobri que não é brasileiro, ele é nigeriano, sabia disso? Eu estive na Nigéria em 2006, e a Nigéria na época era o país mais corrupto do mundo. Eles falsificavam até a água. Comprava água da Coca-Cola lá, e tinha que cuidar, porque tinha uma fábrica de tampinhas, que pegava as garrafinhas e botava água suja e só lacrava de novo. E nós herdamos isso. E aí nós achamos que muitas coisas na vida cristã vai dar para fazer mais ou menos. Não, o dízimo esse mês eu estou meio apertado, eu vou dar só metade. Não, esse negócio de parar de mentir, mas tem mentirinha que é boa. Eu aprendi isso. Se for uma mentira para evitar uma briga, pode. Do diabo, o diabo é o pai da mentira. Não, eu vou olhar essa novela aqui, porque essa novela aqui, ela fala, ela é até um pouco espiritual. É, ela é bem espiritual, irmão. Ela é muito mais espiritual do que tu imagina. Só que não é o Espírito Santo que habita ali, viu? Irmão, não dá, não dá. Eu quero ser crente, eu quero ser um sacrifício vivo, eu quero honrar a Deus. Eu tenho que fazer conforme a vontade dele. Pais que se orgulham dos filhos, se orgulham quando os filhos acertam, e não quando os filhos erram. Não, eu me orgulho do meu filho que só roda, só se envolve em confusão, esse é o meu guri. Jesus amado. A irmã Tânia, ela é pedagoga, ela pode te ajudar, te dar algumas dicas para criar esse filho melhor. Irmãos, Deus, ele espera de nós vidas de sacrifício. Um sacrifício agradável a Deus. A palavra de Deus diz que sem santidade é impossível ver o Senhor. Ninguém vai ver. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E sem santidade também. O sacrifício precisa ser santo, precisa ser puro, precisa ser separado. Esse é o sacrifício agradável ao Senhor. Anotei aqui que sem santidade não existe sacrifício agradável. Pode ser até sacrifício, mas não é agradável. Irmãos, Deus espera de mim e de você uma vida coerente com a nossa fé. O que eu prego aqui e o que eu vivo ali tem que ser a mesma coisa. Eu estava evangelizando um parente meu e eu fiquei muito triste. Quando ele me contou um episódio que aconteceu no trabalho dele, ele disse, Vini, por isso que eu não gosto desses crentes. Porque ele vivia de Bíblia lá, me falando. E quando ele fez algo errado, ele pediu que eu mentisse para os nossos chefes para cobertar o erro dele. E eu perguntei, mas tu não é crente? E ele ficou todo sem graça, mas ele queria que eu mentisse. Irmãos, não é assim a vida cristã. Isso pode ser uma vida religiosa, um frequentador de igreja, pode ser, pode. Mas a vida cristã, ela é santa, ela é pura, ela é reta diante de Deus. Essa santidade, esse sacrifício vivo, isso diz a palavra, compõe aqui o nosso culto racional. Leia comigo o verso 12 de novo. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é essas coisas formam o nosso culto racional. Irmãos, você já aprendeu que razão e fé não combinam? Tem duas coisas que parece que não combinam: razão e emoção. A gente aprende que são coisas distintas e não são, mas a gente aprende que são. E razão e fé. Antigamente no nosso país, se dizia que quem era cristão era burro, desculpem minha palavra, Quem ouviu isso já? Não, os pentecostais, esses crentes são burros. Eles não têm estudo, eles não têm cultura, eles não têm conhecimento. Aí criaram uma fantasia de Deus para ter no que se agarrar. Eu ouvi isso algumas vezes. Essa imagem, ela é errada. Se tem alguém que tem capacidade intelectual, esse alguém é a igreja. E essa é a hora que tu tinha que gritar amém. Se tem alguém que tem condição de passar na URGS, é o crente. Os jovens estão rindo lá em cima. Sacrifício vivo, irmão. Vai ralar bastante, vai passar. Por quê? Isso, quando o apóstolo Paulo está dizendo aqui, culto racional, a palavra grega que ele está usando aqui é lógicos, que ela significa literalmente racionalidade. Esse sacrifício vivo, santo e agradável, compõe um culto que eu presto a Deus com a minha razão. Não apenas com as minhas emoções. É claro que eu adoro a Deus com emoção, irmão. Quem aqui emocionalmente sentiu a presença de Deus no louvor? Eu senti. Eu já queria pular, dançar, gritar. Queria virar cambalhota. Emocionalmente eu fiquei eufórico. Isso faz parte do culto? Faz. Mas isso não é o todo do culto. Existe um culto que eu presto a Deus com a minha razão. E essa palavra que o apóstolo Paulo usa, ele usa só aqui. E ela é uma palavra usada pelos filósofos gregos da época. Irmão, se tinha alguém intelectual no tempo de Paulo, era Paulo. Se tinha alguém que podia se gabar da sua própria capacidade humana, era esse homem. E esse homem está dizendo que todo crente deve prestar um culto com a sua razão. Sabe por que isso, irmão? Porque muitas vezes as minhas emoções não vão querer prestar culto a Deus. Lembra aquele episódio de Elias, quando Elias se foge e se esconde numa caverna, e ele chega a pedir a morte. Como estão as emoções dele? As emoções dele estão destruídas. Ele está desejando a própria morte, ele está se candidatando ao suicídio. E quando as minhas emoções estão abaladas, eu continuo prestando culto a Deus com a minha razão. Porque intelectualmente eu aprendi que Cristo amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu acredito que Cristo morreu no meu lugar. Respirei. E isso não vai ser medido por circunstância. Isso não vai ser medido por situações. A minha razão me faz adorar a Deus em todos os momentos. Mesmo quando minha alma não quer, quando meu coração está quebrado. Agora é a hora em que a minha razão vence a minha emoção. E o meu cérebro diz para o meu corpo, adore a Jesus. Porque Ele é o Senhor. E o meu corpo diz, eu não consigo, eu não quero sair do quarto. Eu não quero ir no culto hoje porque eu não estou bem. Irmão, o culto não é para ti, irmão. O culto é para Jesus. Se tu não está bem para vir no culto, vem. Porque Ele quer receber culto. A minha razão diz, Deus deseja ser adorado. A minha razão diz para mim, eu vou à casa do Senhor. Porque Ele deseja ser adorado. Irmãos, quem aqui iniciou dando dízimo, cheio de alegria? Eu comecei a dar dízimo com dor, irmãos. Ah, esse negócio de dar 10% na igreja, mas que droga isso. Mas eu já ganho tão pouco. A minha razão entendeu que o dízimo é um princípio bíblico. E com a minha razão, eu ordenei as minhas emoções. Levem o dízimo à casa do Senhor, porque isso é bíblico. E aí eu comprei um terreno que em pouco tempo triplicou de valor. A minha razão precisa, guiada pela palavra de Deus, vencer as minhas emoções. Ah, mas eu não estou sentindo de fazer. É bíblico. Não precisa sentir, tem que fazer. Ah, mas eu não me arrepiei todo quando orou. Não, mas é bíblico. Tem que fazer, irmão. Eu estou esperando Deus confirmar o que Ele já disse. É bíblico, não tem que esperar a confirmação, tem que fazer. Isso é o culto racional. Com a minha razão, eu digo: Senhor, eu entendi o Evangelho. Agora eu não preciso ser guiado por sensações, por sentimentos. Agora, porque eu entendi isso, eu vou viver conforme a tua palavra. Porque o meu intelecto entendeu, eu vou viver conforme a tua palavra. E aí, as minhas decisões, as minhas escolhas, passam a ser um culto racional ao Senhor. Senhor, toda vez que eu venço o pecado, eu quero que o Senhor receba isso como culto, como adoração, como louvor. Toda vez que eu consigo permanecer no Evangelho, isso é um culto ao Senhor. Eu não sou dirigido por sentimentos. Irmãos, a razão guiada pela palavra, ela gera fé. Eu sempre aprendi que a razão ia destruir a fé. Porque tem coisas na Bíblia que não se explicam. Sabe o que eu faço com essas coisas que não se explicam? Eu passei a entender no meu intelecto que Deus é maior do que o meu intelecto. Por isso eu não entendo. Porque Deus é muito maior do que a minha capacidade humana de compreensão. E o resto das coisas, pela minha razão, eu passo a crer. Porque eu entendi pela palavra dEle. E isso nos leva a vivermos uma vida de culto agradável ao Senhor. Meu irmão, seja um sacrifício vivo no teu trabalho. Seja um sacrifício vivo na tua casa. Seja um sacrifício vivo na tua escola. Seja um sacrifício vivo por onde tu andar. E se não estou conseguindo pelas emoções, eu vou estudar a Bíblia e vou aprender. E pela palavra eu vou obedecer. Você acha que os seus filhos têm vontade de te obedecer o tempo todo? Muitas vezes não tem. Mas quando o filho vai criando maturidade, ele passa a entender que o melhor é obedecer. E entendendo isso, ele atrai bênção sobre a própria vida, quando ele passa a obedecer aos pais. Isso é um princípio espiritual, irmão. Entenda que é necessário que a sua vida seja de obediência. E você vai atrair bênção sobre você. Só que a nossa geração, ela quer a bênção sem o sacrifício. Ela quer o milagre sem o compromisso, sem a responsabilidade, sem a transformação. E isso não vai acontecer, porque o nosso Deus não aceita qualquer culto. Amém? Vamos ficar de pé, irmãos.